enquanto o tambor roda, enquanto o mundo gira. Meus manos crescem mais e mais e mais. O mundo conspira pra quem corre atrás. Enquanto o tambor roda, enquanto o mundo gira. Meus manos crescem mais e mais. O mundo conspira pra quem corre atrás. E ganham dinheiro fazendo seu corre. Fumo, cheirou e não pagou, tu morre. Manos morrendo, mãe chorando. Mano descolando o álibi. Morrendo na melhor fase, no ápice. Se suicidando, sendo executado. Eu só lamento. E sua vida e a minha mudando como o vento. Alguns tão firmão, outros desgostosos. E uns até ficando famosos. Eu sei que mesmo estando só, eu não ando sozinho. Espíritos malignos, mal intencionados estão no meu caminho. Quando eu morrer, eu não vou deixar que eles me carreguem. Enquanto eu ando no vale da morte, as sombras me seguem. Difícil despistá-las, poucos conseguem. Mas meu crucifixo é meu talismã. E só Deus sabe meu dia de amanhã. Meu dia de amanhã. Enquanto o tambor roda, enquanto o mundo gira. Meus manos crescem mais e mais. O mundo conspira pra quem corre atrás. Enquanto o tambor roda, enquanto o mundo gira. Meus manos crescem mais e mais. O mundo conspira pra quem corre atrás. Você provavelmente está em pânico, na eterna busca por um planeta melhor. A realidade é dura, mas é preciso ânimo. Vamos lutar unidos, é impossível só. E mesmo assim alguns de nós conseguem construir algo. E entre o bem e o mal, é pelo certo que eu galgo. Alguns de nós matam, mas mesmo assim ainda podem mudar. Deus abençoe os correria, porque são os primeiros a nos deixar. Os inimigos chegam do meu lado e as rimas atingem bem no fundo. Eu escrevo pro viciado, pros aliados e até pro vagabundo. Começo a montar meus planos e mantenho meus inimigos cegos. O tempo em breve irá mostrar que um pensamento pode durar por século. Enquanto o tambor roda, enquanto o mundo gira. Meus manos crescem mais e mais. O mundo conspira pra quem corre atrás. Enquanto o tambor roda, enquanto o mundo gira. Meus manos crescem mais e mais. O mundo conspira pra quem corre atrás. Se liga bandido no que eu digo. Conselho de irmão, ideia de amigo. Pra quem tá envolvido com a profissão, perigo. Desde moleque até o bandido antigo. Não arrega pro inimigo, essa é minha dica. Ele só quer beber na sua bica. Fala bem pelas frentes, pelas costas te critica. Reluzindo seus sorrisos falsos e as lágrimas de crocodilo. Tipo um pilantra preso no passado e agora dentro de um asilo. Isso é claro, somente alguns bastados alérgicos a dinheiro. É por isso que tá na lama e não sai do atoleiro. Enquanto o mundo gira e a porta se fecha, o que você acredita cai por terra. Estamos no meio de uma guerra que não se encerra. E o presidente também tá envolvido em toda essa merda. Povo brasileiro, ele deserda. E as consequências disso é você que herda. É você que herda.